não sabe, vem aprender. É muito fácil, você vai ver. Você não sabe, vem aprender. É muito fácil, você vai ver na nova dança do Pará. Você tem que remexer na nova dança do Pará. Você tem que rebolar na nova dança do Pará. Você tem que remexer na nova dança do Pará. Você tem que rebolar, pegar na mão da menina. No ato não desata, essa é a nova dança. Tu pisa na barata, pisa, pisa, pisa na barata. Pisa, pisa, pisa na barata. Pisa, pisa, pisa na barata. Pisa, pisa, pisa na barata. Sabe, vem aprender. É muito fácil, você vai ver. Você não sabe, vem aprender. É muito fácil, você vai ver a nova dança do Pará. Você tem que remexer na nova dança do Pará. Você tem que rebolar na nova dança do Pará. Você tem que remexer na nova dança do Pará. Você tem que rebolar, pegar na mão da menina. No ato nem desata, essa é a nova dança. Tu pisa na barata.